sorriso iluminar e fez evolução em mim. E por tudo que é sagrado, nunca imaginei querer alguém assim. Feito água cristalina, rio procurando mar. O teu desejo me alucina, faço qualquer coisa pra você ficar. E faz amor comigo, faz amor comigo, me tira dessa solidão e vem matar minha saudade. Faz essa vontade pro meu coração. E faz amor comigo, faz amor comigo, me tira dessa solidão e vem matar minha saudade. Faz essa vontade pro meu coração. Teus olhos cor de mel, o perfume do pecado que me faz sonhar chegar até o céu. E faz amor comigo, faz amor comigo, me tira dessa solidão e vem matar minha saudade. Faz essa vontade no meu coração. E faz amor comigo, faz amor comigo, essa solidão e vem matar minha saudade. Faz essa vontade no meu coração. Teu abraço, meu sossego, o teu corpo, meu calor, e o teu carinho, meu chamego.